fim do livro, A Grande História da Evolução. Este livro foi gravado e masterizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos, sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida venda, reprodução e comercialização. Lido por Fernando Puccini, em setembro de 2009. Nome do livro, A Grande História da Evolução. Autor, Richard Dawkins. Copyright, 2004, by Richard Dawkins. Título original, The Ancestor Tale, A Pilgrimage to the Dawn of Life. Editora, Companhia das Letras. Cidade, São Paulo, ano 2009. Editado por Andresa Oliveira.